nessa tarde esse irmão do meu coração, que canta, que dança, que celebra como ninguém na história do Brasil. Taleco, vem aqui celebrar comigo, vem aqui, irmão. Joguei minha vida fora, doidão, nas loucuras desse mundo. Eu sei, eu lembro. O Espírito Santo veio, o poder dele me chamou. E hoje eu sou cheio da glória dele. Sai do chão, Buda! Cheio do Espírito Santo, da glória de Deus, pressão dos três. André, para Deus.